nós temos imenso trabalho pela frente, amiguinho. Ei, Jackson, sai já do chuveiro, estás a gastar a água toda. Que pena, quem vai ao ar perde o lugar. Quem é que perdeu o lugar? Está bem, mana, vais ter guerra. Guerra é? Toma lá esta. E mais esta. Pois é. Ai, fria, fria, fria. Boa, boa. E... não foi boa. A culpa disto é toda tua. Como é que eu vou acabar de lavar a cabeça? Toma lá a água. Queres mais água? Boas notícias. A casa de banho da miúda está a funcionar e a do miúdo deve estar pronta em 3 semanas. Oh, 3 semanas? Isso não são boas notícias? São para mim. Vou poder fazer a lipoaspiração. E mesmo a tempo da época de banho. As miúdas vão gostar disso. Ah, pois vão. 3 semanas? E o que é que eu vou fazer acerca disto? Se fosse carnaval, já estavas disfarçado de gigantone. Ring? Estou. É a noiva de Frankenstein. Ela quer o cabelo de volta. Já chega. Já ouvi demais. Mas a culpa foi dela. A culpa é do Jackson. A culpa é dos dois. É por isso que até a casa de banho estar pronta, vão partilhar a da Miley. O que é que disseste, pai? Pai, isto é tão injusto. Ela é que começou esta cena. Queres saber? Arranjamos uma caixa para gatos, pomos lá fora, toda a gente fica a ganhar. Filho, quero que te vás sentar no sofá, pensar no que vais dizer a seguir e não o digas. Mas... pensa, vai indo. Porquê que ele não usa antes a tua? Porque isso ia impedir que vocês tivessem a oportunidade de... trabalharem um com o outro. Aliás, além disso, aquele miúdo é um porco. Uma pequena reorganização. As minhas coisas da barba estão neste suporte inovador. Estás a usar um dos meus sutiãs? Por acaso estou a usar 2 sutiãs. O outro tem as minhas coisas para o cabelo. Olha só. Podíamos vender esta maravilha. Chamávamos-lhe basquet sutiã. Oh, já sei. Basquetiã. Hã? A ideia da caixa parece-me bem simpática. Isso é a minha pinça? Já, e funciona muito bem. Não! Oh! Finalmente apanhei-te, Stan. Stan? Dás nomes aos pelos? Só dou aos mais fortes. Thank you. muito! Jackson, não te importavas de me passar um pente? Mas é claro! E não é incómodo nenhum, minha querida irmã. Obrigada! Está muito melhor. Agora continuem. Eu tenho de ir pôr o meu gel fixante antes que fique todo frisado. Sai do caminho! Estás à frente do meu espelho! O espelho é meu! Põe-me à frente quando quiser! Panico! Final família, já! A culpa é toda tua! Olhem para isto! É um crime! O que é que vou fazer acerca disto? Estou a pensar num chapéu! Estou a pensar que não queres saber no que é que eu estou a pensar. Estou a pensar que tens razão. Vou contar aos dois uma história dos meus tempos na banda. Outra vez. Já sabemos, pai. Tinhas uma cantora que se chamava Celine Dionwit. Disseste-lhe para encurtar o apelido e o resto? E o resto? É história. Essa é uma história verdadeira. Mas estamos a falar dessa história agora? Não. Estamos a falar do facto de vocês não se darem bem. Ela cuspiu-me no pescoço! Eu quase limpei a cara às cuecas dele! Pai, eu vou viver com isso o resto da minha vida! Caladinhos! Ouçam! Eu e a banda vivemos um ano no autocarro. 5 tipos, uma casa de banho, alguém comia sempre feijoada a mais... Mas sabem como é que isso resolveu? Abriram as janelas? Sim, por acaso abrimos. Mas também aprendemos a dar-nos bem ao vermos a vida sobre a perspectiva da outra pessoa. E isso é exatamente o que vocês vão fazer. Oh, não. Aí veio o Dr. Phil, Billy. Bom, Miley, quero que finjas que és o Jackson e Jackson quer que finjas que és a Miley. Oh, pois ele fica com a melhor parte. Ih, só espero fazer-lhe justiça. Olá, eu sou a Miley. Agora sou a Ana. Agora sou a Miley. Sou uma rapariga. Sou uma popstar. Everybody make mistakes. Everybody has those days. Excepto eu, porque eu sou perfeita. Agora és tu. O prazer é todo meu. Miúdas, carros, pelos no nariz. Bom dia. Eu disse bom dia, pai! Bem, quanto a ti não sei, mas eu sinto-me muito, muito melhor. Ora bem, já chega. Está na altura do Dr. Phil Billy tornar as coisas certas. Ouça, no dia em que o tio Earl comprou à tia Pearl um fardo de palha no dia dos namorados, tiveram de ir ao psicólogo. E ele vestiu-os como um palompas? Ele disse que precisavam de uma maneira segura de controlar a raiva para finalmente se poderem sentar e falar um com o outro. Pai, pensei que tinhas dito que a violência nunca é uma solução. E não é. Mas se este exercício vos ajudar a irem para um lugar seguro de verdadeiro amor e comunicação, então... Então vamos a isto. Nunca bate uma miúda. Ainda bem, isto vai ser divertido. Oh, está bem. Agora estás tramada. Eu vou... Vá lá, caramelo. É o melhor que consegues fazer. Ah! Muito bem. Vocês estão prontos para se sentarem a conversar. Ai, parece que não. Sai de cima de mim, badocha. Vai sonhando, Ana Gordona. Sai! Eu cheguei primeiro. Mas eu nasci primeiro. Será que queres dizer chocado? Não tem solução. Se vão agir como miúdos, eu vou tratar-vos como miúdos. Estão os dois de castigo. O quê? Pai, eu tenho hoje a festa da Beyoncé. E ela disse-me que o Chris Brown quer mesmo conhecer a Ana. Então o Chris vai ter mesmo de esperar, Miley. Vá lá, pai. Olha, não podes pôr só a Miley de castigo. A Ana não fez nada. Oh, voltamos ao mesmo. Sou a Miley. Sou a Ana. Sou a Miley. Ela... Sou a Ana. Ei, sabes uma coisa? Tu não és a única que tem uma vida. Pai, vou com a Sienna ver os Panic at the Disco. Sienna Grace? Oh, ela é tão gira. Eu sei. Que pena. Ninguém vai a lado nenhum, exceto eu, que vou lá acima tomar um banho quentinho e recordar os velhos tempos em que vocês não sabiam falar. Muito bem, Jackson. Agora nunca hei de conhecer... Porquê é que te estás a rir? Ficámos de castigo. É verdade, mas acabei de pensar numa maneira de não ficarmos. Segue-me. Estou mesmo a ficar farta disto. Ouvi-vos tão calados que fiquei nervoso. Está tudo bem com vocês? Se continuarem assim, o castigo acaba num abrir e fechar de olhos. Isto não vai funcionar. Talvez não. Mas tenho os meus poros a arder, é bom sinal. Jackson, és um gênio! E és o meu herói! Assim que voltarmos para casa, deito outra vez. O sentimento é recíproco. Cuidado com a maquilhagem. Prometi ao Thor que não lhe sujávamos o carro. Pois é. Não lhe quero pôr blush no hambúrguer meio comido. Para de te queixar. Sabes que não podíamos levar o meu carro sem o pai perceber. E o hambúrguer é meu. Pois é. Essa Sienna Grace é uma tipa com sorte. Jackson, tens a certeza que é mesmo por aqui? Eu acho que já devíamos ter virado. Virar onde? De certeza que eu via. Como é que vês alguma coisa com este nevoeiro? Admite, perdemos-nos. Não estamos perdidos. Nós ainda não chegámos. Para de me chatear, mulher. Não te estou a chatear. Porco! Não parece, porca. Não, cuidado. Uou! Muito bem, Ricky Bobby. Podíamos ter caído de um penhasco. Mas não caímos. Porque eu tenho reflexos rápidos. E tenho nervos de aço. Pai! Não entres, pai! Bolas! Estou mais doente que o maluco num hospital de malucos! Bolas! Calma! Sou eu! Oh, e a propósito, se o pai da Ana aqui vier, não fales! O que é que estás aqui a fazer? É suposto ficarmos no quarto até eles chegarem! Eu sei, mas ouve! Uau, eles têm um problema sério nos canos! É o meu estômago. Estou esfomeado. Bem, paciência. Se formos lá abaixo, podemos encontrar o pai da mamãe. Ei, mãe. O que é que fazes? Esconde-te! Aqui não! Sai daqui! Sai, sai! O jantar está na mesa. Está tudo bem, querida? Ei, eu sei que estás chateada por não poderes ir à festa, mas tens de comer. Fiz o teu petisco preferido, cachorro quente à Robby! Xixa por mim! Não tenho fome! A sério? Mas parece que tens fome. Queres que traga qualquer coisa? Uhum. Querida, não faz sentido ficares assim tão triste. Lembra-te do que te fazia feliz quando eras pequena. Captain Lady, sing the song do da... do... Vá lá, querida, tens de cantar comigo! Sozinha, coisa de miúdas. Xixa, bonito. Está bem, se te sentires melhor, vai lá abaixo. Acalma-te, vão haver outras festas. Da próxima vez que ele cá vier, vais tu para debaixo da cama. Toca a buzina! Toca a buzina! Sim, sim, sim, eu sei! Já tinha pensado nisso! Boa! Parece que para sermos salvos só se for por um boi! Achas que é muito alto? Como é que hei de saber? Olha pela janela, Jackson! Mas não te fechas! Olha, desculpa por não ter trazido o meu pescoço extensível! Bem, olha, tem calma. Isto tem a ver com a distribuição de peso. Se formos lá para trás, o carro não cai do penhasco. Ok, eu vou primeiro. É melhor eu ir primeiro porque sou mais pesado. Pois, mas eu sou mais rápida. Posso chegar à festa mais depressa aí. E depois sabes como é? Posso trazer ajuda. Eu nem acredito como és capaz de ser tão egoísta. Eu não estou a ser egoísta. Estou a pensar nos meus milhões de fãs. Ficavam desfeitos se eu morresse. As pessoas também iam sentir a minha falta. Oh, vá, poupa-me. Os teus setores deitavam foguetes. O Thor ia ficar chateado por causa do carro. E acredita, eu consolo o pai. Espera. Cara ou coroa? Boa ideia. Cara. Há melhor três? Claro, por que não? Oh, espera. Claro que não, eu seria estúpida. Foi. Tenho o cinto preso. Olha, tenta agarrar qualquer coisa para te puxares. Não posso. Não há nada, só há este peixe de plástico. Oh, não. Não é de plástico. Muito bem, olha, eu vou dar a volta e puxo-te cá para fora. O quê? Não! Não te preocupes, o peso da tua grande cabeça vai manter-nos equilibrados. Eu distraio e tu vais buscar a comida. Está bem. Oh, só quero mostarda no meu cachorro. Da normal, não quero daquela esquisita. Está bem. Oh, mas não quero muita. Depois o cachorro fica muito forte. Mas se houver aperitivos, isso muda tudo. Vê lá se te desbaixas. Fixe, está bem, estou a ir. Coita. Bem, Lily, mas que surpresa. A Miley está de castigo. Oh, eu sei, eu vim vê-lo assim. A sério? Sim, parece que o meu tio Will é um grande fã do Robbie Ray. E eu gostava muito de lhe dar um autógrafo. Claro, entra, deixa-me ir buscar uma caneta. Uou! Aguentas cavalos, cowboy! Eu já pensei nisso. Eu trouxe um livro de autógrafos do tio Will. Não tem nada escrito. É porque você vai ser o primeiro, mas que especial, hein? Então entra para eu assinar. Mas está uma noite tão linda, uma noite perfeita. Noite de autógrafos. Não vamos estragá-la. Como queiras. Queres que ponha para o Will ou para o tio Will? Por acaso, tio Will, Helm, von Kieran, Garden State. É, tata, não! Pressão na caneta! Não quero fazer um buraco no caderno do tio Wilhelm von Kieran Garden State. Aqui tens. Porquê é que não lês para ver se está bem? Queridos Lily e Oliver, oh bolas. Continua, vai melhorar. Acham que eu sou assim tão burro? Abraço, Robbie Ray. O abraço adorei. Hey, Oliver! Uhum. Que é que se passa, filho? O cachorro comeu-te a língua? Uhum. Estou livre! Jackson! Gaito! O que é que foi? foi? Nada, nada. É só um pássaro. Não vai fazer virar o carro. Está tudo bem. Espera, agora está tudo mal. Jackson, não está a resultar. Salta, salta. Nem pensar nisso, eu não te vou deixar aqui. Não sejas palerma. Não discutas. Nós vamos ficar bem, Miley. Só temos de trabalhar um com o outro. E depressa. Está bem, eu empurro e tu puxas. Ok, um, dois, três. Vai. Yes, conseguimos. Vamos sair daqui. Não devíamos ter ouvido um estrondo. Deve ter ficado preso. Já. Ao chão. Penhasco, isto tem o quê? Meio metro? Ei, meio metro ou 50 metros, não me abandonaste? Sim, eu sei. O que é que eu estava a pensar? Oh, está caladinho. Bem, devíamos ir procurar ajuda, Miley. Sim, vamos. A estrada é para aqui. Não, amiga, é para ali. Não, é para este lado. Queres saber? Como queiras. Não, não, não, não. Como tu queiras. Vai ser mais difícil do que pensávamos. Não vai, não. Vai ser, pois. Apesar de tudo, a noite de ontem acabou bem. Ninguém se magoou e vocês aprenderam os benefícios de trabalharem em conjunto. É, sim. Sim, pai, aprendemos a lição. Cap down, lady, sing this song. Cap down, racetrack 5 miles long. All the day. Eu adoro isto, adoro ser um pai cantor.